andando acorrentado e com o pulso algemado. Ainda a história mudou, mudou, mas ainda estamos errados. Como sempre, vivendo amontoado, todo mundo no metrô abarrotado, lotado. E ainda há muito que lutar, irmão, muito, pra deixarmos de lado. Não. Quem foi que falou? Quem? Que ser preto tá na moda? Se equivocou. Uh-huh. A gente tá é na roda. Fudido. Tá na mira da desgraça. Sempre. Por nós não há quem faça. Ninguém. E ainda há muito fogo pra pouca fumaça. Muito. E a flecha tá armada. Certo. Apontada pra você. Você vai tentar desviar? Agora. Pra deixar ela chegar? E aí? Um minuto que se pensa. Foi, não tem como mais voltar. Não tem. Tem que reagir. Tem. Analisar a situação. Iremos. Povo oprimido ainda, pós-escravidão. Foda. E ainda apanha calado, calado. Quietinho, quietinho, mas mantém o pé no chão. Quietinho. Mas a chibatada atual é o, grito do patrão. Seu salário.